O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. E pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. À luz do Evangelho vou, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz. À luz do Evangelho vou, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz. Falou-nos das muitas moradas que existem na casa do Pai e que iria prepará-las para receber a todos nós. À luz do Evangelho vou, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz. À luz do Evangelho vou, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz. Nos disse bem-aventurados aqueles que estão a chorar, pois estes serão consolados e os céus vão poder alcançar. À luz do Evangelho vou, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz. À luz do Evangelho, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz. Amai os vossos inimigos, assim foi que ele nos falou. Orai por quem vos caluniam, demonstre que já perdoou. O Evangelho vou, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz. A luz do Evangelho vou, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz. Exercitando a caridade, teremos nossa salvação. E o que motiva a praticá-la é muito amor no coração. À luz do Evangelho vou, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz. À luz do Evangelho vou, seguindo os passos de Jesus, pois quando ele aqui passou, deixou como diretriz.